só confete, futilidade, MS, me aborrece, espaço de arte. Vai gravar pra te tornar alienado, agendado, a nova moda. Enquanto no barraco passa fome sem comida, a nova moda é bem-vinda, mesmo sem grana pro consumo. Traz o terceiro mundo, pobreza ao extremo, no ato não me vendo, julgamento e hacker em movimento. Bora ver! Bora ver! A nova moda, contato, revista, estado. Bola da vez, bola da vez. Bola da vez, bola da vez. Bola da vez, bola da vez. A nova moda, contato, revista, escada. Manda fascista, mulher fácil, fácil vítima. Misteriais, manipular e te faz de boneca. Vai de comer, eles querem, como que eles mandarem. Fica em gota da vaca daquela novela. Comédia sem graça, manda super faturada, é uma piada. Outras como você serem manipuladas. Derruba na vida fudidas e mal paga. Pensa se é a fã dessa porra esquilada. Bora ver! Bora ver! Bora ver! A nova moda, contrato, revista, status. Bola da vez, bola da vez. Bola da vez, bola da vez. Bola da vez, bola da vez. A nova moda, contrato, revista, status. Utilidade ingrediente que não falta na receita de uma grande bosta. A novidade que lançaram já foi vista, só tá de roupa nova. E o povo gosta do dentro de prosa, é um bastante, uma nação se forma. Dela é a manobra, tramo de luz na passarela. Mas qualquer merda passa lá de forma grandiosa. O que te cega no vidão pra ter a personalidade, não seja só uma cópia. Uma cópia, uma cópia, uma cópia, uma cópia. A nova moda, contrato, revista, status. Bola da vez, bola da vez. Bola da vez, bola da vez. Bola da vez, bola da vez. A nova moda, contrato, revista, status. Senhoras e senhores, tem aqui um comunicado. O aval veredito, o processo foi julgar. Que bancada está rachada, está prestes a cair. Não importa o seu tipo, grande caos vem aí. Mídia globalizada, sem educação. Manipulando pobres almas, sem informação. Aliciando as crianças pela televisão. Atividade quadrilha, cúmplice ou não. Seja você a nova moda, contato, revista, status. Bola da vez, bola da vez. Bola da vez, bola da vez. A nova moda, contato, revista, status.